Vicente, pouso autorizado, 9032, 17. Siga 5627. 7, quando no ponto de espera pista 10, já em de alfa, vai chamar 14186, justiçando no 1016, tipo 567. 18 meses, 5627. Boa tarde, 729, estabilizada, ok. 5729, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Mandado. Washington, Fórmula 1, utilizado no ingresso, faixa principal via Juliette. Após vai chamar, reportar na Lima. Quem antes da Lima vai reportar, Washington, Fórmula 1. Ingresso na Juliette, pelo pátio, antes da Lima, reporta. Faixa principal, Fórmula 1. Torre, Salvador, muito boa tarde, o passarelo 2231. 2231, continua a aproximação, aguarda a utilização de pouso. Torre 2231 solicita base pela direita da ONU 7 visual. Sente, reporte para o cancelamento 2231. Cancela da presente, senhor. 2231 passarelo. Ok, base pela direita autorizado. Reporte base baixado trabalho para pouso. Bicho 97, 150 graus, 10 nós, 2231. Reportando a baixada de travada na ONU 0, 2231 passarelo. 3217 TAN ao 53, direito, 1219. Gente, eu acho que o uniforme meu autorizado Lima, Mike, faz Mike Quebec, para cruzar o 735 vai chamar a torre 1086, eu acho que o uniforme meu. Lima, Mike Quebec para cruzamento, chamar a torre 1086. Corrigindo, 1086, eu acho que o uniforme meu. 1086, o meu. Salve o 3217, Bruno, 3217, cuidado, táxi via Alfa, chamante a Juliette. Solo Salvador, boa tarde, Oceania 321, Ciente Informação Quebec. Para Brasília, nível 380. Minha 321 tem aprovado 320. Copia, minha 321. Chame na Oscar, Eco Delta. Salvador, Brasília. Pêsulo 17, nível de voo 320. Sai da Arbor, após a Arbor, Elefa. Decola pistão no zero com primeira curva direita. O transponder 5447 e o controle Salvador 120, decimal 8. Oceania 321, autorizado Brasília, nível 320, via Pêsulo 17. Sai da Arbor, Elefa. Decolando a pistão no zero com curva direita após. O transponder 5447, o controle 208, com ajuste de 10 no meio, Oceania 321. Oceania 321, com atendimento que eu acho quanto para pushback e acionamento. Semana puxa acionamento, 321. Boa tarde, solo, Oceania 6314, informação Quebec, autorização Petrolina. 6314, informação Quebec, ajuste de 10 no meio, aguarde para a cópia. Nós. 729 livrou. 5729, autorizado Alfa, chamante a Juliette. Alfa, chamante a Juliette, 729. Tem a posição Eco Delta, eu tenho um Charlie 150, o Índia November Alfa, sua frente, já está na intercessão. Para 3217, autorizado. Juliette, portão 10. Para o 10, para 3217. Então, livre pouso, pista 17, 150 graus, 10 nós. Livre pouso, 2231. Sierra November Vitor, pela outra cópia. Sandé 6327 ao 56120, décima 8, boa viagem. Boa. Outro Salvador, Sandé 6327, boa tarde. Sandé 6327, sobe 240. Voa, Bael, 6327. Solicita subir para 140, voa direto a ela. Autorizado no 40. Autorizado cruzamento da pista 1735. A gente confirma, Paty, que o senhor se encontra na pista que decola? Está pronto para a cópia? Autorizado, Salvador, Vitória da Conquista, rota direta, Rio de voo 260. Saída Arbor, após Arbor direto. Decola da pista 17 com a primeira curva à direita. Transponder 5517 e o controle de Salvador 120, décima 8. Esquerda na Lima, do outro lado 219, o Passarelo 2231, boa. 3155, decolagem autorizada, 950 graus, 10 nós, 1016. Beleza, decolagem, 3155. Solo, muito boa tarde, Passarelo 2231, livrou. Mike Eco Delta, após o 150, o César 150 aí, pode ingressar na pista 17. Gente, acho que nós vamos no Fugueta Livre, só parqueado. Roda 2231, Passarelo, livrou. Até 2231, tenta o Boa Direção, parqueado 10, tem livre acesso, faz principal remota 14. Remoto 14 para o 2231, obrigado, bom dia. Manchete 314, pronto para a cópia? Pronto, senhor. Salvador Petrolina, Vieira Pesulu 20, nível de voo 340, saída Momo, Cogbu, pós-Cogbu Flock. Decorda pista 10 com primeira curva à esquerda. Transponder 5525 e o controle Salvador 120, décima 8. O senhor pode só repetir para mim, por favor, Momo? Momo, Mike, Oscar, Cogbu, Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme, após Flock, Foxtrot, Lima, Oscar, Charlie, Kilo. Ok, está autorizado então 340 para Petrolina, via APZ20, saída Momo, Cogbu, após Cogbu, Flock, convertir após decolagem, 5525 ao transponder, 1208 ao controle. Regimento Gatinho, ponto para pushback, treinamento, hoje é 3-4. Camarada, obrigado. O Sierra November, Vitor, confirma pessoas a bordo? Na 6321, no box 01, pushback, acionamento. O Sierra 321, 01, tem livre acionamento, pushback, coordenação, equipe, só o chefe para ataques. Livre push e o push, acionamento, pushback, coordenação. Sierra November Vitor, acionamento, táxi, decolagem, em torno 108.6, ajuste no 0 no meio, Sierra November Vitor. 5627, decolagem autorizada, 950 graus, 10 nós. 273, livre para coordenação de tráfego local. Vamos acender para 2.500, retorne minha frequência, 2733. Autorizado decolagem, 150 graus, 10 nós, acudados. 327, autorizado a prova de coral, confirma. Autorizado a prova de coral, vou chegar na 6327. Afirmativo, coral. Liberal foi autorizado, curva à esquerda aí para o cruzamento do campo. Autorizado o cruzamento do campo de Liberal. Alip 5627 ao 01, 120, décima 8, boa viagem. alô? Rafael, o Golfe de Alta Vista. Sierra November Vista, livre acionamento, chame táxi. Para, Sierra November Vista. 35627-190 Puca, vigilância. 190 Puca, confirme. Puca. 35627. É o 3217, confirme a saída, é a Arbor ou é Lepa? A gente confirma a rota, gentileza, o TAN 3217. É pra confirme. A rota? Ainda não tô com a navegação aqui, só um pouquinho. É, provavelmente a saída será da Eulia da Bridge, ok? É. Guardando para a Copa, o TAN 3217. A rota 1 do Upper do Luno 0, Upper do Luno 6. Sete da Euleda, Bridger. Da Euleda, obrigado. Não está pronto para o táxi Sierra November Vista. Sierra November Vista, livre de táxi, chama para ingresso. Para, Vista. 207, contra 4? Que bom. Autorizado, direto Manati, chama 20 milhas. É, alta. 360, sai da El Lira, com a Leda direto Bridge, onde intercepta a aerovia. Recorda pistão na 0 com primeira curva direita, transponde 5477 e o controle Salvador 120 decimal 8. Transfere. Confirme. Papa Romero, policial, né? Para descida, senhor, certo? Pedir para transferir. Desce até o 080, quilo Serra Lima. Tem mais 080. Sente, correto, chame pronto, 4198. Parece. Solo Chanel 6321 para o táxi, com 103, 103 a bordo, alterna Goiânia com 4 horas e 30 minutos. Já táxi, sua direita via Índia Alfa, no ponto de pista 0212, direção 62, ajuste no 016, o Chanel 6321. 016 no ajuste, Índia e Alfa, para o ponto de 1864, o Chanel 6321. Salvador, gol 1649, autorização para esse ano, dentro da informação, Quebec. 1649, Quebec West, destino 06, aguarde, número 2, pela cópia. O Golf Delta Vita informa a radial de altitude quanto a distância do destino? Delta View autorizado, Salvador Montes Claros, rota direta, nível de voo 120, sai da Arbor, após a Arbor direto, decoda 10, primeira curva à direita, o transponder 5171 e o controle Salvador 120 decimal 8. Sente no 377. Delta View, confirme o parte que você se encontra? Golfe Delta View, o contingimento correto, chave pronto para acionamento e táxi, Golfe Delta View. Afirma, Arbor, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, após direto. Piada. Positivo, autorizado o voo nesse setor Alfa Tango Tango, mantendo 075. Nesse setor, está marcada a regra. Afirmativo, eu não estou recebendo o modo Charlie do Alfa Tango Tango. Fazer a verificação. 649, pronto para cópia? Pronto para cópia, voo. Autorizado, Salvador Ilhéus, plano Yankee, nível de voo 240, pode modificar para 145, via Golf 677. Nível de voo 240, sai da El, Leda, pós-Leda Ilhéus. Decola pistão na zero com primeira curva à direita. Transponder 5467 e o controle Salvador 120.8. 6321, no posto terra, pistão zero, pronto. Zero após 145. Sai da El, Leda. Transponder 5467. Controle 120, decimal 5, voo 1649. Estamos corrigindo a saída da El, Leda, pós-Leda Ilhéus. Decoda 1-0, primeiro curva de direita, perfil da saída da El e o controle Salvador 120, decimal 8. Salvador ILS, 617-755 da Gol. Quilo Serra Lima desce na via chegada à Mantra 2017. 617, via 020, Quilo Serra. Xanami 327, passa a posição coral, mantém o 140, chama Ilhéus 120, decimal 10, 1201. Serviço a dar terminado, 6327. 201, Ilhéus, boa tarde. Boa tarde. Salvador, uma boa tarde, TAM 3560. Salvador, o TAM 3560. 3560, prossegue. É, uma boa tarde, cruzando o 280 para o 150, está autorizado, voa Mari. Tampa Borg inicialmente, guarde para voar Mari o 3560. Está 9368, confirma o horário do plano. Ok. Confirma o horário do plano. 1835. 321, decolagem autorizado, nota 50 graus, 10 nós. Livre decolagem, pistão no zero, Xanami 321, boa tarde. O sistema ainda? Guarde um minutinho. Sente, foi feito uma DRA agora, hein, para o voo nacional. Sente, um minutinho. Trip 5627. Se eu confirme pessoas a bordo, ou a autonomia eterna? E as condições estão abaixo das operações instrumentos. Perto de 500 pés, a visibilidade de 1500. Copiado, grato. Prossegue para Aracaju agora, melhor? Só segunda. No 755 passou Duna, chama a torre 118.6. 37, ok? Confirme a mensagem. Trip 5627 já prosseguiu para Aracaju. Ciente, 27. Controle Salvador, muito boa tarde. Oxanami 321, decolado no perfil da Arbor Eletro. Boa, sobe 320, sai da Arbor, vigilância 621. 320, sai da Arbor, Oxanami 321. o Alpha Tango Tango. Confirme. É o Alpha Tango Tango, senhor, para regresso. Ok, Alpha Tango Tango, tá mantendo 075? Afirmativo. Para o corredor forte, posição no 7. Afirmativo, corredor forte, a porta cruzando 2.500. Confirmando, descida autorizada até 2.500. Tem um tráfego no sentido contrário, mantendo no 1.010. Ajuste 1.017. Alfa Tango Tango. Formará no corredor forte. 3.560 na chegada Mari, desce para 2.017. O 4.98 vai aguardar. Escutando. No 377, serviço está terminado, chama Aracaju no 203. Afirmo, 03. Recordamento do solo, após a passagem retaguarda de um Cirrus. A passagem retaguarda do Cirrus que está prosseguindo para o ponto de espera, após está livre iniciando 3, chame táxi, azul 418. Após a passagem do Cirrus está livre o push, então chame táxi, azul 418. Pode voar direto, Duna? Negativo, na via chegada a Mari, 3560. 3560. Ajuste no zero, ajuste no 017. 55. Confirme. Frequência livre, Mike Eco Delta, até a próxima. Minha 321 voa Elefa, minha 321. Na presente voa Elefa, hoje na minha 321 grato. Tá 3217 na escuta do sol? Na 755 da Gol, solo 115, 1219. 19, boa. Boa, boa tarde, 755 da Gol, livrou. Boa, 755, 2 ataques via Alfa, chama a Juliette. Via Alfa, chama a Juliette, 755. Boa tarde, Web 5729, centro da Quebec para Consim. Web 5729, aguarde para o corpo. Na sua escuta, 5729. O Tago Tago está entrando no corredor forte, descendo para 2.500. Tango Tango, confirme 2.500. Não, tá descendo, senhor. Tá cruzando 5.000 para 2.500. Ciente, reporta atingindo o Alfa Tango Tango. Passará atingindo. Tael, Leda, após Leda, Bridge. Decola pistão 1-0 com primeira curva direita, transponder 5537 e o controle Salvador 1-20.8. Autorizado com o fim, pela Pendulo 1-6, nível 360, saída da El Leda Bridge, decola da pista 1-0 com curva direita, transponder 5537, controle opera 1-20.8, é o web 5729 na ponte número 2. Regimento Crash Campos para puxar o acionamento, WebJet 5729. Semana quando pronto, 5729. Solo, acionamento 622. 1-8, Ribeirão Preto, 12:50, 1-27 agora. Acionamento 222, informação que é perto, aguarde para cópia. Para ingresso na Juliette, 1-755. 1-755, autorizado Juliette, para remota 1-2. Juliette, remota 1-2, 755. Solo copiou azul 4118. Negativo. Para o táxi, alterna Ribeirão Preto 1250, 127 abaixo. Autorizar táxi à sua direita, via Índia Alfa, ponte para a pista no 02, 118 e soma 2, ajuste no 017, o azul 4118. No 017, táxi à direita, ponte para 18, decimal 6, boa tarde. Bom, solo, Salvador, bom 75. Possível. É moto 1-2 e em frente terminal de carga? Ok, é remota 1-2, o senhor vai prosseguir em frente, ok? Remota 1-2, o senhor vai prosseguir em frente e vai... Ao lado do passarelo, ok? À esquerda do passarelo. Gente, 1-7-5. Trouxe aqui o Serra Lima. Serra Lima chama a torre 118-6. Obrigado. No 6321, chama agora o centro Recife no 260, alterno 288. Tripe, o Oxané 6321. Recife no 260, alterno 288, Oxané 6321, boa tarde. Boa. 368, aguarde pra cópia. Aguarda. Oxané 6222, pronto pra cópia. Reporte baixado travado, quilo Serra Lima. Reportará, quilo Serra Lima, quase pela direita no 7. Poderia confirmar o QNH para o Alfa Tanto Tango? 1017, 1-0-7. Atingindo 2.500, mais 20 segundos. Muito grato, Mandalai. 2 Salvador, azul 4-1-1-8, ponto espera no 0, pronto, boa tarde. 4-1-1-8, alinhar e mantém pista no 0. Nem mantém no 0, 4-1-1-8. 8. Controle Salvador, Papa Romeo Golf Delta Vitor. Golf Delta Vitor, saída Arbor na escuta. Saída Arbor na sua escuta, o Golf Delta Vitor. Tango, Tango, atinge mantém 2.500 pés. Gente, já cruzou com tráfego, Alfa Tango Tango, autorizado descido para 1.000 pés. Confirmando para 1.500 pés. Para 1.500, Palmará, Tijama. Pegou Salvador, boa tarde. Voo 399, centro de informação, Quebec, gate 6, pronto para cópia, São Paulo. O filme está 3389? É o Gol 1399. Gente, o senhor fez alguma DLA? O horário do plano do senhor já está vencido.